Destroy pista 10, câmbio. Afirmativo, destroy pista 1, mantendo a pista subindo para 2 mil. Salvador, boa tarde, 3144, está na final, 3144, continue a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 097. 1017, na sua escuta aguardando, 3144. Oceano 210, Duna 2000 autorizado. Duna 2000 autorizado, Oceano 210. Afirmativo, você está seguindo 737-800 da Gol. Mente. Quem é Salvador, você sai no 442, na DA, visual capista. Confirme. Força aérea no 442 na DA, visual com a pista. Estou autorizado, pista 1-0, 95 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 1-0, 442. Oceano 320, reduza para a velocidade de aproximação e efetue cheque pré-pouso. Reduzindo, vai efetuar o cheque na trilha. Positivo, 7 milhas para o externo, já no curso do localizador. Afirmativo, já interceptando agora o localizador, 6320. Chama a torre, 118 bem. 118.64, torre boa. Boa. E Salvador, chama 6326, estabilizado final no ILS. 81 a bordo. Afirmo. Partiu principal, Índia e Alfa, ponte espera torre 186, ajuste no 0 no 7, bom voo e boa tarde. Partiu Índia, Alfa, lá 186, 3805, no 098. Calibre 320. Força aérea no 442, solo 53, agilize liberação, esquerda, parte militar. Está estabilizado. 28. Três 144, cheque trem, pouso autorizado, 940 graus, 10 horas. Esse pouso na 10, esquerda pro 300. Esquerda 300, pro 7. Zero 2733, a intenção do controle é que não se afaste além das 15 milhas em função do tráfego. Informação para o Força Aérea Brasileira 2733. 2733, perfeito. Solo 55, direito, 129. Direita, 219, muito obrigado. CA, CA, chamou a torre? 3206, posição 2. Posição 2. Coordenação com a equipe do solo, após a passagem do Airbus da retaguarda, já está liberando a retaguarda agora, pode estar livre iniciar a chame táxi para 3216. Passagem do Airbus vai chamar táxi para 3216. Passagem do 344, boa tarde, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette para ingresso, na 344. Salvador, boa tarde, voo número 00. 600, prossiga. Tá no 10 para o Politec, acionamento. Autorizado, meu 600, chame táxi. 600. Salvador, boa tarde, GM38. Na curtíssima, alinhar e manter. Depois na curta ali, mantém, F38, prossiga. Na parte militar, comprando para Belo Horizonte, uma centena de sonhos de salamento. F38, Belo Horizonte, autorizado, nível 1-0-0, uma centena, direto. Decolando da pista 1-0, após decolagem, curva direita, na subida Coral, aciona 5521, controle 120, decimal 8. E hoje, emitido para Belo Horizonte, nível 100, direto, decolando da 10, curva direita, seria Coral, transforma 5521, transforma o controle de 120, decimal 8, essa é a posicionamento. 4, liberacionar, chame táxi, GV38. Maná, GV38. Salve Salvador, boa tarde, eu tenho 3193 para o Galeão, nível 360 com a Oscar. Para a pista livre, no 328. 328. Solo 6320, solo 58, direita, no 219. 219, solo 6320. Solo Salvador, Xanaia 6230. 320, via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Confirma a posição? Da remota 1-3. Remota 1-3, já. Próxima Juliette para ingresso, 3144. 3144, via Juliette, portão 08. Juliette para o 8, 3144. 9 milhas, afastado de Salvador. Salvador, gol 924, pushback e acionamento no 03. Luciano 210, livre, aproximação e ILS. Livre ILS, 210. Guardando. Para o táxi, JV38. O 02733, esquerda 240, está limitado pelo localizador. Esquerda 240, limite a lota. Confirma o nome, chamou para o táxi. JV38. Confirma pessoas a bordo. 7. Táxi autorizado, vai manter a interseção hotel, chama a torre 118, decimal 62 e ajuste 10, 17, GV38. E até o hotel, chama a torre 186, ajuste 17. Bianca Serra, Serra é a torre. Lá em Salvador, aqui no pátio 4. A bordo, 2 horas e 58 de autonomia, alterna Maceió. B1-61, confirmando o Gomes 00. Afirmativo, 1-61. Bate principal, Os Índia e Alfa, Ponte Espera Torre 118-6, ajuste no 017. Então, bom, foi boa tarde, Gomes 00, irá seguir um R2 da Tampa. Bate o Índia Alfa, Ponte Espera 118-6-0, gol 1-6-0, boa tarde, bom trabalho. Xanema 320, aguardando para ingresso. 377, confere. 1-377. Positivo. Controle Salvador, o Papatango Lima Kilo X-Ray. Papatango Lima Kilo X-Ray, controle. Nivelou 1510, Aracruz Salvador 0156 no transponder na proa de Paris. Iniciante. Desça para 1000 pés, operação visual em Salvador, ajuste 1017. Eu tenho um tráfego na Baía de Todos os Santos, aeronave da gloriosa Força Aérea, a 2000, desça agora para 1000 pés. Descendo para 2000 pés, consigo-se a prova de rotatória da presença. Ainda não, está muito próximo do Força Aérea, desça para 1000 pés. Conselho Brasileiro 2733, esquerda, proa 140. Tráfego, posição 12 horas, 5 milhas, rumo nordeste. Aeronave em voo visual, instruído por esse controle, abandonar 1500 para 1000 pés. 733, correndo à esquerda, 140, está visual com o tráfego. Visual. 6210 em aproximação, reduz a check o trem, chame a torre, 1186. 86, boa. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, Chanel, 6210. 6210, continue a aproximação, aguarda a pista livre, 1017. Mente. 38 via Alfa, repórter da Juliette para ingressar no parque principal. A propósito de Juliette, GV 38. Salve, boa tarde, Gona 328, tem Brasil. Boa tarde, Via Alfa, repórter antes da Juliette, Gona 328. Via Alfa, repórter antes da Juliette. Xenemia 320, observando a passagem do gol, ingresso da Juliette, remota 1-3, do Xenemia 320. Observando o gol, ingresso Juliette, remota 1-3, da 320. Decolagem. Tango Kilo, Quebec Serra, controle. P2222, chame Paripe, operação visual 1017. Cheque trem, pouso autorizado, 130 graus, 12 nós. Acho que travou, pouso autorizado, 6290. Ingressa próxima à esquerda, Juliette, contorna o canteiro central e após Índia e Alfa. Número 3 no ponto de espera, seguindo o banho da Gol, chama a torre novamente, 18, decimal 62, ajusta no 0, no 7, bom gol. Obrigado, agora passar na questão desse caso, tá do gol, GV, aguardando a questão na torre. Prazo 5. Tá livre restrição de velocidade? Eu preciso de uma velocidade reduzida, qual é que tu tá mantendo agora? 180 indicada. Ah, ok. Então vou manter 180 nós. Mantém 180, 5595. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3805. 3805, este é o controle, meu cordial, contato radar. O Força Aérea 2733 em aproximação, chame a torre, frequência 1186. Passa pela coordenação, para a torre, 86. Dando manobra. Amanhã, se mantém, vai utilizar 3216 na torre. 328 via Juliette, portão 10, portão 10. Portão 10, via Juliette. Queda fazer, Abrilha, 3205. Lima Kilo X-Ray, torre 1186. X-Ray. Com Delta, livre ingresso. Cabeceira 17, reporte na área pronto. O 1806, chame Recife, 12545. Da Força Aérea, liberar a retaguarda, tá livre iniciar. No 02, chame táxi, com 924, coordenação. Portão 03, corrigindo. Pode passar do Bandeirante, está livre, pro bom 924. A 2000. 2007, azul, 14,5. 733. 733, aguardando. Inspector. Ilhas, rumo nordeste, aeronave da Azul, passando 15.300 em descida para 2000. Zero, 1377. Eu chamo táxi, 35489. Aí descendo para o Spectrum, o táxi 5489. Sola, Chanel 6210, livrou. 6210, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette. Mantenha a posição. 3-3, intenção é pouso final. ILS novamente. Agora é todo o sinal, 2733. Gente, continue lá da pista livre. Dia November Alfa decola ao 06, esquerda, perna contra o vento, aguardando instruções. Perna contra o vento da 10, aguardando instruções de November Alfa. Após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu India Delta Eco Bridge, aciona 5110, controle 120, decimal 8. 3, nível 12, 3, uma frete cercada de fábrica. Após Lúbito, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar, após Barbacena e após conforme rota. Ok, 0 Galeão, nível 360, Brasil 10, até SMAP, Lúbito e Barbacena. Aí acho que chegaram no Galeão. Cabeceira 10, chuva direita, Dael, Leda, Bridge, transponder 5190, 208, controle, 3193. Portão 1, chame pronto, pushback, 3193. Chamar para o pronto, 3193. Na 32 no meio, cruza 1500 na saída Momo, trote. Minuto. Alfa de São Juliette, 6210. 7, reporte final de 3 milhas, Lima, Kilo, X2. X-Ray, reportaremos. O X-Ray, Serra, Torre. Posição. Serra, Serra, é a Torre. Em November Alfa, está passando através da cabeceira 28, deseja que façamos um 360 pela direita? Pode efetuar o 360 pela direita, ainda November Alfa. Façam um 270 pela direita. Confirma a última informação para November Alfa? Façam um 270 pela direita. Na hora que o senhor terminar já o 270, o senhor vai cruzar o campo. Fazer 70 cruzar o campo novembral. Salvador, Papadão, Luiz, Antes, Serra, Serra. Ian, Serra, prossiga. Ian, Serra, aguardando instruções. O Lima, Kilo, X-Ray, na final 17, 3 milhas. Faço 360 pela esquerda, o Lima, Kilo, X-Ray, aguardando instruções. Salvador, Papatango, Yankee, Serra, Serra. O Lima, Kilo, X-Ray, copiou a torre? Afirmo, está em curva à esquerda. 360, com curva à esquerda. Ok. Yankee, Serra, Serra, prossiga. E Papa Romeu, Yankee, Serra, Serra, na escuta da torre? Recife, estou com o Fabiano, transponde aqui com o seu plano aqui, só um minuto. Mobilidade, capitão, mas a gente precisa da autorização do melhor centro de controle do Nordeste. Vamos aguardar. Obrigado. Papa Romeu, Yankee, Serra, Serra, a torre. Do hangar de arrivar para Salvador, fora do solo. O Serão 377 vai seguir a aeronave da Azul como o número 2 para pouso na pista 10. Também 377. Uso. Pisou a aeronave, mantendo a separação. Cruzou o campo de November Alpha. Mantenha para o Nordeste, o Índia November Alpha, chame o controle 128. 1208, o Índia November Alpha, agradece. O Lima Kilo X-Ray pode prosseguir na final? Sim, pode prosseguir, tem pouso autorizado. Ficha 97, no 30 graus, 10 nós, o ajuste 1097. É, isso aí. 600, alinhar e manter. Alinhar e manter para 600. Prossiga visual e sempre na escuta, câmbio. Visual e sempre na escuta, Índia no federal. 10. Yankee Serra, Serra, aproximação direta para o Pátio 4 autorizado. Visual para a Nasa 3, aproximação direta para o Pátio 4, Yankee Serra, Serra. Até cuidado da fora do sol. Eco Delta aos 1-1, 128, até regresso, Eco Delta. No portão 03, o mesmo já tinha pedido anteriormente, o que já estava aguardando apenas a liberação, a retaguarda do Bandeirante. 7-4-19. Salvador, boa tarde, papapá, Mike Eco Delta. Boa Fala aqui, Eco Delta, este é o controle, meu cordial. Decolou, tá com o voo na direita, se autorizado, prossegue direto Manaus e o Pé. Autorizado. Valeu, vamos lá, Samará, livrando o CTR. Visual com o campo, aquilo que vai que serra. Positivo, Serra Torre agora, frequência 1186. 26, Serra. Oi, Salvador, Pavatango, quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, final de 3 milhas, reporte. Quadrado final de 3 milhas, Serra. Lima, quilo XZI. Solo aos 12, parte 4. Aguardando aqui o sistema. Plano no meio, direita, 080 para o localizador, chama estabilizar. 080 para o bloco, chamará azul 4196. E é que você acerra? Direto pro pátio, visual camarada, tá com o ferro. Estou autorizado acionamento, ponto de risco, aguardando o copo. 7, descendo para 2000. 35595, estou agradecendo a sua colaboração. Vou prosseguir para 2000 pés, voa sobre a água. Descendo 2000, voando sobre a água, 35595. Chegou no 333, número 2 para a Copa, prepara a subida da El, aguardando. Passa a escuta. Solo aos 12, Sierra. Ato Sierra. Frequência livre, boa tarde, solo aos 13. Você confirma o ajuste? 10, 17. 10, 177. O 0377, qual a velocidade agora? Série 1377, indicado 1170 indicado. Ok, voe com 150 nós. 1377 e 150 nós, dizendo. No 600 aos 13, 120 décima 8, uma boa viagem. Obrigado, 600. Quatro meia, livre aproximação em LF. Livre aproximação, azul, 416. Quilo Quebec Sierra, tem livre pouso, pista 17, 140 graus, 10 nós, um ajuste 1017, Quebec Sierra. Livre pouso 17, Quebec Sierra. Reposto conforme rota do plano de voo. Decola da 17 com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor e apoio direto Elefa. Aciona 5041, controle 120 decimal 8, torre opera em 118 decimal 612. Aproximação ILS. Essa era 1377, autorizado cruzamento ILS. Só 32, 16, chame Recife, 12545. 2545, 37, 16. Essa mesma subida, pistão no zero, curva direita, subida Arbor e apoio direto Elefa. 416, Duna, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186, azul 4116. Reduzindo, chame a torre, azul, boa. Red 45, vai chamar torre 118, decimal 612, para acionamento, fitax, altímetro 1017, Papa Romeu, Eco, e Papa, confirme pessoas a bordo. Restrição aí, top? Livre. Livre, ok. Para o táxi com 127 a bordo, alterna Salvador, 2:25. Mal problema, 924. 127, 127. Índia e Alfa, ponte pela torre 118.6, ajuste no 017, bom boi, boa tarde, 924. Índia e Alfa, 27.017 agora. Agora, boa tarde. 286. 286. 489, táxi via parte principal, seguindo o Boeing da Gol número 2, via Índia, 2186, ajuste no 017, bom voo, 35489. 35489, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, acionário 6315. Boa. Passaria 1377, Induna, confirmará para pouso, 1154. Boa tarde, G38, decolado, série coral. GV38, este é o controle Salvador, está em contato radar. prossiga. Clada 1735, vai da clada 10. Gente, então mantenha a posição, aguarde. Pelo Quebec Sierra, vai aguardar somente o tráfego aí à sua esquerda cruzar a pista, ok? O Eco, Eco Zoe, está autorizado o cruzamento da 1735, está reportando a Lima. 3, portão 01, está livre, chame táxi. Para o táxi, o TAN, 3093. Pro 333, cópia. Pronto, cópia na 333. 333 São Paulo Congonhas, nível 3620 autorizado, aerovia fez Zulu 16, até Belo Horizonte, prova até o Zulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trive, e após conforme rota do plano de voo, decolota 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5126, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo Congonhas no 360, via para Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive. Decolando a 10, curva direita da EL, Leda, após Leda, Bridge. 5126 no transponder, controle 208. Atlan 333, portão 10, me pronto, pushback. Reportará, obrigado. Lima, Rupa Quilo, cópia. Rupa Quilo, Teresina, Serra Bravo, Sangué, nível 340 autorizado. A rota direto Thomas, Tango Oscar, Mike Alfa, Serra, Thomas, apoio direto Bugre, Bravo Uniforme, Golf Romeo Eco, Bugre, apoio direto Frank, Fox Romeo Alfa, November Kilo, Frank, e após conforme rota do plano de voo, decola da 107 com curva esquerda na subida Momo, após Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogibo, e após conforme rota do plano, direto Thomas, e após conforme rota, aciona 5070, controle no 20, decimal 8. 9. Posição Eco, Eco Zé Papá. Colaboração Torre 1186. 1810, parceira 337. 377, por exemplo. Eco Zé Papá, aquilo. Confirme estacionamento, pessoas a bordo. Papá Romeu Lima, está livrando aqui a área de treinamento através do pedágio para pouso em Salvador, na 17. Positivo, chame a torre, 118612, meu cordial. Obrigado. Papá Romeu Lima. Prossiga o triplo Papá Romeu Lima. Está livrando aqui a área de, pouso, de treinamento aqui no, através do, do pedágio, a intenção é pouso aí na 17 e livrar para bata. Vente, chame no vertical de Lauro, triplo Papão Romeu Lima. Vente, Lima, vai seguir aqui a vertical da Estrada do Coco. 924, decolagem autorizada, 1050 com 10 nós. Iniciando decolagem, boa, 924. Câmbio. 39. Agora 5 por 5, prossiga. Ok, estamos no ponto de espera da 10, pronto. Mantenha um ponto de espera, o trip 5489. Vai manter 5489. O Salvador, gol no 394. 394, aguarde cópia número 2, prepara da El. Mais coisa. Puxa na M3-15, cópia. Prossiga. Na 315, Guarulhos 380 autorizado, aerovia P Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trive, e após conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5120, controle 120, decimal 8. Oceanário 6315, aprovado Guarulhos, nível de voo 380, via para Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após Trive, Trive conforme a rota, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, transponder 5120, controle 208. Beto, chama 6315, portão 4, chame pronto, pushback. Chamará 6315. Frente, Quebec 6 Papá, mantenha a posição, aguarde-me.